Depois de 5 anos, o Coxim novamente recebe a Copa Moreno e vocês conseguem a vitória, né? Graças a Deus, né? A gente, foi de 5 anos aí fora da competição, jogando fora, mas esse ano voltou aqui, graças a Deus, com a vitória. E mais 2 jogos aí pra gente selar a classificação. Agradecer o público aí que compareceu aí. E se Deus quiser, vamos sair com a classificação daqui. E qual que é a expectativa pro clássico amanhã contra o Rio Verde? A expectativa é descansar agora, que o time deles é bom. Vamos jogar o que nós sabemos aqui dentro de casa, a gente tem que pôr o ritmo e vamos, se Deus quiser, vamos sair com a classificação.